Aqui é Jimmy Love. Divulgando cada vez mais a cultura de verdade. Big up. Máximo respeito a todos os parceiros. Rasta, caralho. Essa é a música Rasta. Sim. Sempre tacando fogo na bad vibe. Queima, queima, queima. Reggae music na Tupini King Style. Trazendo já no coração, com muita paz e união, a boa vibe a gente sempre vai levar. Não importa a hora e nem o lugar. Somos vários irmãos, fazendo esse corre pelo som. Somos vários irmãos, levando cultura e informação. Somos vários irmãos, fazendo esse corre pelo som. Somos vários irmãos, trazendo cultura e informação. A música é o que nos dá tanta motivação. Ela é única, um sentimento que não tem explicação. Basta sentir no peito o peso da batida. Vibração positiva, é pura energia. Somos vários irmãos, fazendo esse corre pelo som. Somos vários irmãos, levando cultura e informação. Somos vários irmãos, fazendo esse corre pelo som. Somos vários irmãos, levando cultura e informação. Em todo canto do Brasil, a vibração é uma só. O reggae é que nos uniu, a vibração é uma só. Do Oiapoque ao Chuí, a vibração é uma só. Conquistar sem dividir, a vibração é uma só. Somos vários irmãos, fazendo esse corre pelo som. Somos vários irmãos, levando cultura em paz.